找，别就不是弄朋友就少。Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos. Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós. Só você me deixa encapulado, só você me deixa feliz de papo pro ar. Depois da festa, venha ver, raio de beleza. Venha ver se o grito da natureza ecoou por trás da serra. Vem me dar, vem me ver, vem pro ar do prazer. Vem me ter, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem pro ar do prazer. Vem me ter, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem pro ar do prazer. Vem me ter, porque sou louco por você. No maluco, beleza. Já la la la la la la la, tô pioba. Já la la la la la, lá no farol. Só vocês batendo palma, quero ver. Já la la la la la la la, já la la la la la, lá no farol. Cantando com mais assim. Eu só quero ficar contigo. Eu quero ser seu amigo. Eu já sei aonde mora o nosso amor. Feliz o nosso amor. Feliz o nosso amor. Quero estar onde está você. Viajar, nunca mais perder o amor que você me deu. Vou guardar. Vou agradecer, meu bem, nesse verão vou gritar bem alto. Quero ver de perto meu amor, oh, oh, oh. Amor, me leva com você nesse sol. Te amando eu vou navegar. Viajar, nunca mais perder o amor que você me deu.